sexta-feira vinha a João Lourenço das 9 às 12, a melhor música portuguesa e não só, é aqui do programa Fim de Semana à Porta, na Rádio Arconciel 96.2 FM, internet e aplicações. Não perca o melhor da música portuguesa, para todos os gostos, é aqui na sua rádio. Rádio Arconciel, sempre consigo. Mas a morena me espera. Eu quero ouvir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. O mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E assim eu quero ver. Então, muito bom dia a todos e a todas. E ora, vocês estão na presença de Lourenço, como de habitude, todas as sextas-feiras, e estamos cá com mais uma emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta. Ora, então estarei cá com vocês das 9 até ao meio-dia, 3 horas de música portuguesa, aqui na Rádio Arconciel 96.2. E espero que vocês estejam todos bem de saúde, que passassem uma ótima semana. E são 9 horas e 9 minutos, e então para quem trabalha um ótimo dia de trabalho, para quem viaja também muito, uma boa viagem e muita coragem para todos. E fiquem então bem aqui na nossa companhia, à escuta destas belas músicas até ao meio-dia, e vamos devolver o Zezé Mexe Mexe, e vamos continuar com quem? Com as uma nova música que venho de encontrar aqui, que é som Bomboque. Então, fique bem, fique a escutar a Rádio Arc-en-Ciel. Até já. Paixão que carreguei todo esse tempo. sem você aqui. Na verdade, esse amor foi a pedra do caminho, foi o poço que secou, foi a cama de espinho, foi a rosa que murchou, foi o sonho que marcou a minha vida. Na verdade, esse amor foi um tiro a queima-roupa, foi o pano que gastou, o menino sem brinquedo, foi a lua que apagou, foi o sol que não brilhou na minha vida. E te deixei ficar. Eu hoje vou dizer da solidão das noites sem você aqui, do medo, do desejo de te possuir, da paixão que carreguei todo este tempo sem você aqui. Na verdade, esse amor foi a pedra no caminho, foi o ponto que secou, foi a cama de espinho, foi a rosa que murchou, foi o sonho que marcou a minha vida. Na verdade, esse amor foi um tiro a queima-roupa, foi o pano que gastou, o menino sem brinquedo, foi a lua que apagou, foi o sol que não brilhou. Escutar o Queima-Roupa Fafo de Belém. E são 9 horas e 17 minutos e eu tenho aqui uma música que foi pedida porque este senhor vai de viagem e gosta de ouvir a sua dedicação, que vai para longe e depois não capta. Então é da parte de Carlos de Carvalho, de Chatanove Saloal, para toda a sua família, para todos os seus amigos, todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o auditório da rádio e todos os animadores. E eu, então, da minha parte, desejo um ótimo dia e tudo bom e boa coragem para o trabalho. E vamos escutar, então, a música que ele prefere ouvir, é de Marco Paulo, Lágrima de Amor. Então, vamos ouvir esta bela canção. Quero que saibas como me sinto e que imagines o quanto eu choro para que um dia tu também sintas no corpo o meu sofrer e toda a angústia que me causaste. Quero que saibas que sinto fogo marcando uma e outra vez este tormento. Escutei a minha fé, mas não consegues entender. Não digas nada que eu não consinto. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Já sabes, eu só não quero o teu amor porque ele é louco. E com certeza ainda vão chorar teus olhos e mais lágrimas de amor. Para que sintas meu sofrimento, eu vou dizer-te

continuamos então com nossa Sónia Costa, A Vida Passa a Correr. Isso é verdade, a vida passa a correr. Pedir perdão, encontrar a paz que preciso ter. Encontra a mão e contra o tempo, quero saber de ti. Sem mais mensagens, correr. Pois é verdade, a vida passa a correr. Então, e vamos continuar com o nosso Vandalusa, Sonhei Contigo. Sonhei contigo. Falou de amor com emoção. Vives a magia com asas que voam. Verás que o futuro te sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver. Eu chegarei contigo, sonhei contigo. Uma nova ilusão que me ajudou na aflição. E na fantasia a escuridão transforma em dia. pôs no coração. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei contigo sonhar. Amor, com emoção, se vives a magia com asas que voam bem. Minha com Lourenço das 9 às 12, a melhor música portuguesa e não só é aqui no programa Fim de Semana à Porta, na Rádio Arconciel 96.2 FM, internet e aplicações. Não perca o melhor da música portuguesa para todos os gostos, é aqui na sua rádio. Rádio Arconciel, sempre consigo. Continuamos então com o nosso Jorge Pacheco. Já não estou solteiro. Olha, fizeste mal casar. Então vamos continuar a nossa vida. Deixei vida que levava quando a conheci. E hoje no altar ela está linda para mim. E quando o padre perguntar, foi feita para mim. Eu vou dizer que é sim. Ela é a mulher da minha vida. Mais bonita que temos em

Ora, 10 horas e 3 minutos e vimos de abrir a nossa segunda hora com esta bela canção de Jean-François Maurice, Mônaco, 28 graus à lombra. Não estão 28 graus, mas está, deve estar bom fora, que eu vejo daqui, não há vento nem nada, ainda deve estar mais ou menos. Ora, e então vamos continuar com as nossas músicas, desta vez vai ser uma pequena desgarrada, com as pequenas cantadeiras desafiaram o Agostinho Canário, nesta linda desgarrada. Ora, ouçam bem, vamos ver o que é que isto dá. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? E está tudo a correr bem. E agora falaste bem, olhei na hora exata. A Sónia sempre bonita, há pouco teve a alpercata. E o Jorge sempre de casaquinho, sem nunca pôr a gravata. Estou na Praça da Alegria, estou na Praça da Alegria, na melhor televisão. Na melhor televisão, com a Sónia e o Gabriel, que fica no meu coração. Para cantar então, para cantar então, olha aí que linda donzela, canta bem em português. Já todos deram por ela, nasceu o país, ela já disse, nasceu na Venezuela. De repente canta a gente, nesta manhã de folia. Nesta manhã de folia, com o amigo canário, na Praça da Alegria. E começou bem o dia, com um sentido profundo. Isto é uma categoria, eu vou dizer num segundo. Foi a Praça da Alegria que pôs os cantares em todo o mundo. Agora para a despedida, agora para a despedida desta terra que Deus fez. Desta terra que Deus fez, tomem lá um rebuçado dos arcos de Valdevez. Onde Portugal se fez, é bonito e é normal. Olha uma coisa de cada vez, para a história nacional. E nos arcos de Valdevez, onde se fez Portugal. Eu sou venezolana, eu sou venezolana, agora vivo em Portugal. Agora vivo em Portugal. E para todos em geral, e para todos em geral, devagar, devagarinho, vivo agora em Portugal. Já cantei a um borrachinho, aqui está este trabalho que foi feito no Alto Minho. E eu estou cheio de fome, e eu estou cheio de fome, quero alimentar o esqueleto. Quero alimentar o esqueleto. Sabem o que era bom? Um canarinho no espeto. Eu por aí não me meto, eu por aí não me meto, eu não vou nesses engodos. Um canarinho no espeto. Ganha modos, mas aproveito para desejar bom almoço para todos. aceitares o desafio, é por aqui o futuro. E 12 minutos, e então estamos à escuta do Mike da Gaita, Mike da Gaita, que estará presente amanhã à noite na sala de Mundo a São João de Belém, no baile que a nossa rádio, a Rádio Arcanciel 96.2, organiza amanhã a partir das 9 às 8:30 da noite, e então estaremos lá todos juntos para dar um pezinho de dança. Então não se esqueçam, amanhã, a partir das 8:30, para ouvir o Mike da Gaita e não só, rugas e muitas coisas. Então, uma ótima manhã para todos.

depois que eu terminei de repetir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei em seu rostinho e a sorrir. Pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: La FM en couleur. Ora, e vimos de escutar Jorge Ferreira, Amar Como Jesus Amou, e vamos continuar com as nossas belas músicas, e vai ser então Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, A Filha Dela. Nunca mais tu serás minha, e a vida

Acabemos de escutar José Ribeiro, Meu Coração Que Não Te Esquece. E vamos continuar aqui com mais uma bela música que vem descobrir, que é de Raquel Teixeira, A Última Dose. Vamos lá ver o que é que isto dá. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado e que estejam contentes com as belas músicas que a gente e eu passo aqui todas as sextas-feiras, como de hábito, e vocês estão à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta. Então, até já. E essa vai para todas as mulheres que tiveram coragem de dar um basta. Última dança. Hoje eu decidi tomar a última dose de você. Eu decidi que já não cabe mais na minha vida. Eu decidi, e antes que me mate, eu não te quero. Eu decidi. Você não sabe amar e não sabe tratar uma mulher. Não sabe amar e diz que quer voltar e vai mudar. Não sabe amar, agora já é tarde pra recomeçar. E eu não quero mais. Corra pra cachaça, pros amigos, vai e faça o que quiser. Mas eu juro por mim mesma, não vai ter essa mulher que só fez papel de trouxa. Mas agora eu não quero mais. Eu tô indo embora e nessa moda eu escrevi nossa história. Pra alguma coisa o sofrimento serviu. Mais uma sofrência pra todo o Brasil. Agora eu não quero mais. Eu tô indo embora e nessa moda eu escrevi nossa história. Pra alguma coisa o sofrimento serviu. Mais uma sofrência pra todo o Brasil. Sofrência pra todo o Brasil.

separa pra ficar comigo. Para um tempo pra pensar na gente. Dá um jeito, baby, tô carente. A saudade desespera e a vontade tá virando fera. Essa fera que é seu alimento se libera do que tá fazendo. Nem que esteja pilotando qualquer avião, ou na estrada conduzindo o seu caminhão, ou até na presidência, seja do que for. Coração pede licença pra fazer amor. Para tudo. Ora, 10 horas e 45 minutos e estamos à escuta de mais uma nova, canção. Adriana Lua, para tudo, não para, eu ainda estarei cá com vocês até ao meio-dia com muita, muita música. Desejo não se deixa pra mais tarde, o amor quando é de verdade. Vem cá, vem. Vem quando tem. Por isso, para tudo, quero você. A saudade desespera e a vontade tá virando fera. E essa fera que é seu alimento, se libera do que tá fazendo. Nem que esteja pilotando qualquer avião, ou na estrada conduzindo o seu caminhão, ou até na presidência de qualquer país. Coração pede licença para ser feliz. Para tudo quero você. Gente, quando tá apaixonado, mais sangria,

é festa, tem sardinha assada. Festa que é festa, tem entremeada. Festa que é festa, tem febre no pão e tem no ar o cheiro e alegra o coração. Festa que é festa, tem castanha a estalar. Festa que é festa, tem o ponto a assar. Festa que é festa, tem o corote a sair e tem sempre um bom vinho para nos servir. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Festa que é festa, tem pipoca a saltar. Festa que é festa, tem fartura a fritar. Festa que é festa, tem o corpo no espeto e tem animação, isso eu prometo. Festa que é festa, tem chumbo recheado. Festa que é festa, tem licor preparado. Festa que é festa, tem pãozinho com chouriço e toca sons da terra, não se esqueçam disso. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Festa que é festa, tem sardinha assada. Festa que é festa, tem entremeada. Festa que é festa, tem febre no pão e tem no ar o cheiro que alegra o coração. Festa que é festa, tem o frango na brasa. Festa que é festa, tem amendoim que arrasa. Festa que é festa, tem cerveja a sair e toca sons da terra, não adianta desmentir. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim. Comes e bebes do princípio ao fim. Estamos à escuta então de Roberto Carlos, Todas as Nossas Senhoras. Esta canção é dedicada da parte de Ser Esperança para toda a sua família, e não esquecendo o Ser Agostinho Monteiro e também o Ser Armando e a todos os animadores. Então, para toda a sua família também, e então desejo um ótimo dia. Choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de Fátima, peço que a alegria venha. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Senhora dos navegantes, pra boa viagem me guia. Temos ares, terra e mares, me ampara, me auxilia. Me livra das tempestades, Nossa Senhora da Via. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos.

Ora, e vimos de escutar então Marco Paulo Santa Maria, eu te agradeço, que foi pedido da parte de Glória. Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras. Então, e vamos continuar com as nossas músicas. E tenho aqui mais uma música que é do Cerveza. Cerveza, que me telefonou a dizer que amanhã é o aniversário da rádio. A gente faz um baile da rádio, não é? E então, que faz 38 anos e para os 33 fundadores que a criaram a rádio, vou passar aqui uma cançãozinha que ele disse, passo uma música a seu gosto e vou passar então aqui uma canção que tem por título, como foi fundada com portugueses, eu vou passar aqui uma canção com o conjunto Maria Albertina, O Imigrante. E então vamos ouvir esta canção para todos os 33 fundadores da Rádio Arcancel 96.2. Longe do Rio, vai vivendo a retornar. de escutar então o conjunto de Maria Albertina, que tem por título Imigrante. E esta música foi pedida do CBSA para todos os 33 fundadores que criaram a rádio Arc-en-Ciel em 1985. Alguns ainda estarão vivos, mas outros a gente não sabe. Eu não conheço muita gente, mas espero que estejam alguns ainda vivos e que conheçam estas datas. Ora, e então vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de António Lourenço, para toda a sua família, e não esquecendo Eduardo Teixeira e também seus colegas, e para todo o auditório da rádio, para todas as pessoas que o conhecem e para os amigos de trabalho. E não esquecendo os animadores. Então, de minha parte, muito obrigado. E vou-lhe passar aqui uma canção que tem por título Roizinho de Pé na Cova, o vinho dá cabo das mulheres. E atenção, que não é só que dá cabo das mulheres, há homens que ainda e abusam muito mais. Então vamos escutar esta bela canção. Problem.

Conseguimos ouvir o Marco Polo, que foi pedido da parte de Artur Teixeira, de Châteauneuf-sur-Loire. E vamos continuar então com mais uma bela canção, e esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as mulheres que estiveram à escuta da minha emissão desta manhã, que tem por título Fim de Semana à Porta. E então vamos escutar esta bela canção que tem por título Toutes les femmes sont belles, de Frank Michael. Isso sei eu, que todas as mulheres são bonitas. Então vamos escutar esta bela canção. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur, quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais, car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous. Ora então, é com esta bela canção que acaba a minha missão, que tem por título Fim de Semana à Porta, e espero que fosse do vosso agrado, e desejo-vos um ótimo dia de sexta-feira, 17 de novembro de 2023. E para todos que estiveram à escuta da minha missão, um muito obrigado, e então marcaremos encontro cá terça-feira, se Deus quiser, com mais uma missão que tem pelo título As Manhãs Românticas. Desejo-vos um ótimo dia, um bom fim de semana, tudo bom, muita saúde para todos, e vocês vão ficar com a RDP Internacional para escutar algumas notícias lá de baixo também. E até lá, muita saúde, bom apetite a todos, e até terça-feira, se Deus quiser. Madeira, 10 horas da manhã, nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição com o jornal.